senta de frente ao espelho se olhando. Brinca com a solidão pensando em mim. Pergunta ao coração se está sonhando. E o nosso amor não vai morrer assim. Eu toco minha vida, vou levando, sem ter motivos pra comemorar. O meu sorriso é parte do passado. Você nunca saiu do meu olhar. Na minha pele seu suor ainda corre sem parar. E entre meus dedos sinto os nós dos seus cabelos sem pentear. Mordi seus lábios por querer. Marquei seu corpo sem pensar que a solidão hoje estaria em seu lugar. Toco minha vida, vou levando, sem ter motivos pra comemorar. O meu sorriso é parte do passado. Você nunca saiu do meu olhar. Na minha pele seu suor ainda corre sem parar. Entre meus dedos sinto os nós dos seus cabelos sem pentear. Mordi seus lábios por querer. Marquei seu corpo sem pensar que a solidão hoje estaria em seu lugar. Na minha pele seu suor ainda corre sem parar. E entre meus dedos sinto os nós dos seus cabelos sem pentear. Mordi seus lábios por querer. Marquei seu corpo sem pensar que a solidão hoje estaria em seu lugar. Mordi seus lábios por querer. Marquei seu corpo sem pensar que a solidão hoje estaria em seu lugar.